Virna Boutique. Na loja Virna Boutique temos roupas masculino e feminino e mais, todos os tipos de marcas de roupa e fabricação própria. Temos ainda brinquedos, artigos para presentes, bolsas, cintos e também cama, mesa e banho. Enfim, uma grande variedade e muitas novidades para sua família. Não esquecendo que na loja Virna Boutique você encontra os melhores preços e prazos da cidade. Virna Boutique, localizada na Avenida Landry Salles, número 464. Telefone 454-1264, Fronteiras, Piauí. Agradecemos a sua preferência. Organização Francilda e Virna.